É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. Rola da White, da Gwen, tá ligado? É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. O que esses meninos gostam, nós tem, mas é claro. E o que tem pra hoje? Maconha, sexo. E o que tem pra hoje? É só mais uma noite virada. E o que tem pra hoje? Biscoito bom na mesa. E o que tem pra hoje? Várias cores pra fazer a cabeça. Mil loucuras, mil desejos, mil pensamentos perversos. Chandon, maconha, escama, sexo. Vai ter acesso a tudo, direto da fonte. Boca azul, nariz neva, dinheiro e whisky de monte. Roda o bong que tem back pra fumar até mais tarde. Se empolga, se emociona, se tiver qualidade. Juntei as duas metades, eu vou ser hoje, promete. Tua vaidade combina com meu jeitão de moleque. Vem dia, amanhece, acende a luz do meu mundo. Me leva de encontro a ela que tamo tendo de tudo. Bebida pampa, escame os tubos de lança. É o que tá tendo pra hoje, pra te envolver na minha dança. É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. O que esses meninos gostam, nós tem, mas é claro. E o que tem pra hoje? Maconha, sexo. E o que tem pra hoje? É só mais uma noite virada. E o que tem pra hoje? O que tem pra hoje? Várias cores pra fazer a cabeça. Passou da zero e essas mina tá no pique. Hoje a noite tá chique, só nós dois na minha suíte. Maconha, whisky, sexo, tequila. Alice é Gia, baby, ela louca de balinha. Que elas gostam, eu tô de cima e chama as amiguinha. Que hoje a noite fascina e te convida pra neblina. Tem pra hoje, tem mina de rolê. Vai entender, fazer o quê? É a vida, eu vou vivendo pra aprender. Quero meme, os plaque, pouco me importa o que tu acha. Quero ela toda nua, saco meu cordão de prata. Minha devassa, minha danada, vem em mim que o dia é hoje. Tem de toda cor, todo sabor e o gosto é doce. É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. Rola da White, da Gwen, tá ligado? É que a fonte do arco-íris é aqui no meu barraco. O que esses meninos gostam, nós tem, mas é claro. E o que tem pra hoje? Maconha, sexo. E o que tem pra hoje? É só mais uma noite virada. E o que tem pra hoje? Biscoito bom na mesa. E o que tem pra hoje? Várias cores pra fazer a cabeça. Thank you.